Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Este proyecto es un apuntar para los próximos 20 o 40 años de lo que yo entiendo que es mi lugar en la música, cantora, productora y compositora. Busco traer personas que admiro, que respeto y que amo cerca mío. Busco explorar mis límites, quebrar mis propios tejados de vidrio. Propongo una identidad visual un poco distante de la que ya presenté, con ganas de separar y distinguir momentos, inspirar y buscar inspiración, enseñar y aprender, siempre trayendo mis verdades para este oficio, siendo la más plena operaria que yo pueda ser. Esto es lo que dice María Rita de su último EP, que se llama Desilleito, que fue lanzado ahora, en estos días, el 19 de agosto. Es un disco precioso, es un disco de samba, en el que hay dos composiciones de María Rita, y este es un disco que es lanzado después de 4 años en los cuales no tenía ningún nuevo disco. Como les decía, un disco de samba, un samba popular, de samba legítimo, y de este disco, Desilleito, les invito a que escuchamos esto que se llama Lleven con vida, en estos días en los que estamos estrenando algunas músicas de la canción popular brasileña acá en esta parte de Mundos Diferentes. Do sol, as ondas do mar, a estrela do céu, a luz do luar, a pureza que eu vejo nesse teu olhar, o sabor desse beijo que eu quero beijar. É o brilho do sol, as ondas do mar, a estrela do céu, a luz do luar, a pureza que eu vejo nesse teu olhar, o sabor desse beijo que eu quero beijar. Culpado disso tudo é o coração, caiu na armadilha da paixão. Disse que não queria, agora quer. Sabe que fugir do sentimento não dá pé. Quem sabe o que é amar pode dizer. Um grande amor não dá pra esquecer. A gente se entrega pra valer. E o corpo pega fogo nos momentos de prazer. Eu tô de bem com a vida, eu tô em paz. Ele tem o sabor de quero mais. Eu me amarro em tudo que ele faz. Mas eu não posso falar, ele é demais. Eu tô de bem com a vida, eu tô em paz. Ele tem o sabor de quero mais. Eu me amarro em tudo que ele faz. Mas eu não posso falar. É o brilho do sol, as ondas do mar, a estrela do céu, a luz do luar, a pureza que eu vejo nesse teu olhar, o sabor desse beijo que eu quero beijar. É o brilho do sol, as ondas do mar, a estrela do céu, a luz do luar, a pureza que eu vejo nesse teu olhar, o sabor desse beijo que eu quero beijar. Culpado disso tudo é o coração, caiu na armadilha da paixão. Disse que não queria e agora quer. Sabe que fugir do sentimento não dá pé. Quem sabe o que é amar pode dizer. Um grande amor não dá pra esquecer. A gente se entrega pra valer. E o corpo pega fogo nos momentos de prazer. Eu tô de bem com a vida, eu tô em paz. Ele tem o sabor de quero mais. Eu me amarro em tudo que ele faz. Mas eu não posso falar, ele é demais. Eu tô de bem com a vida, eu tô em paz. Ele tem o sabor de quero mais. Eu me amarro em tudo que ele faz. Mas eu não posso falar, ele é demais. Eu tô de bem com a vida, eu tô em paz. Ele tem sabor de quero mais. Eu me amarro em tudo, mas eu não posso falar, ele é demais. Eu tô de bem com a vida, eu tô em paz. Ele tem sabor, ele tem sabor de quero mais. Porque ele faz, mas eu não mando falar. diferentes. Gonzalo Levin, saxofonista uruguayo radicado en España, presentó hace ya unos cuantos años su segundo disco de estudio Árbol, donde se dio el gusto de desarrollar sus raíces y así nació la perfecta excusa de grabar junto a grandes maestros de la música nacional como Hugo Fattoruso, Fernando Cabrera y Urbano Moraes. Árbol es el nombre del disco que les dije, y es una alegoría de este proceso que surge en las raíces, se convierte en tronco, ramas, hojas y conforma un todo. Participan en voces Hugo Fattoruso, Fernando Cabrera, Sara Sabat, Urbano Moraes. En trompeta está Federico Lazzarini. En saxo alto, Andrés Hayes. En saxo soprano y dirección está Gonzalo Levin. En saxo barítono, Benjamín Barreiro. Y en piano, Ignacio Labrada, además del bajo de Federico Ricci. Escucharemos entonces a Gonzalo Levin desde su disco Árbol de 2019, esta muy elaborada canción que se llama Menenés, para escuchar y sumergirse en cada línea melódica, acompañado de Martín Ibarburu y Urbano Moraes. Polvo del camino recorrido, retazos de sueños, de amantes y de amigos. Sobre mi piel tu mano encontrará la luna, el mar, un jueves y el otoño. Conmigo es polvo, retazos del camino recorrido. We'll be right back. mundos diferentes.